Diga. Lá no Recife, sim, mas realmente esses dados que você necessita sobre a época já estão dados da própria narrativa. Sim, sim, mas, por exemplo... Porque se não estiverem, você não vai entender a narrativa. Por exemplo, como eu comecei na metade, eu entrei na internet e achei um resumo. Então, eu resumo sucinto, que é de 3 páginas, como resumo... Que é do tamanho do livro. Do tamanho do livro, de 37 páginas. E ali diz... poucas palavras, diz como é que era como é que era o mundo da moda, né? Como é que era a sociedade britânica naquela época. Não, mas peraí, mas aí já estragou todo o negócio. Porque esta sociedade britânica, entre aspas, não é nela que nós estamos interessados. Pois é aí que eu quero chegar. Então, ali dizia que naquela época tudo era muito caro, né? Que as pessoas pobres, tinham pouca chance de ter ação de vida, né? E eles lutavam contra a alternativa. Ou era serpente, ou era jogada, ou tiravam nada, se roubaram, porque lutavam muito. Pequenos roubos que ganhavam. Era muito caro, qualquer coisa que você trabalhar, ganhava muito pouco. Então, começa a formar uma. Não sei se isso é importante, antes de ler cada livro, se cada um tivesse uma. Explicar, não detalhadamente, mas. Olha, a tal da sociedade da época só nos interessa quando vista como cenário da vida de um personagem. Porque qualquer sociedade pode ser olhada por milhões de pontos de vista diferentes, né? Que são os pontos de vista dos historiadores e dos estudiosos de uma época posterior. E se a gente entrar nisso, a gente se perde. Não só você perde a perspectiva do próprio assunto, mas você perde a chave do drama. Que, de fato, o que nos interessa não é a sociedade britânica real da época, mas a sociedade tal como a Mal Flanders a vivia. E, naturalmente, ela não teve, não conheceu a sociedade britânica em todos os seus aspectos, mas só em alguns. E são esses os que nos interessam. Mesmo que ela visse tudo errado. Mesmo que a visão que ela tem da sociedade foi toda fantástica. Está compreendendo? Então, a gente não pode dissolver o interesse dramático da coisa num estudo de tipo sociológico, histórico. Né? Quer dizer que isso é uma... Na verdade, muitos cursos de literatura e tal fazem isso com a pessoa. Quer dizer, em vez do indivíduo se assumir a responsabilidade pelo entendimento do drama, do enredo, como se fosse uma possibilidade humana real, tá certo? Ele entra, vamos dizer, numa espécie de afastamento irresponsável que transforma a sociedade da época, entre aspas, em objeto de estudo. E se uma coisa é objeto de estudo, não é cenário da sua vida, porra. Né? Então, o fato é que para transformá-la em cenário de estudo, em objeto de estudo, de maneira útil, é preciso que primeiro você a vivencie como elemento ou quadro da vida real. Depois sim, mas não antes disso. Está compreendendo? Por isso que eu digo que a gente pode até fazer um estudo sociológico sobre um romance sem ter entendido nada do romance. Isso é masturbação mental mesmo, da braba, entendeu? Perigosíssima. Porque a gente pode, ele pode chegar, dar cursos, escrever livros sobre aquilo e não ter entendido nada, nada, nada, nada. Do romance, né? Da coisa mesmo que está na cara dele. Você pode até fazer isso depois que estudou o romance e tirou o... Claro. Porque, afinal de contas, o que é um romance? É um documento de época? Secundariamente, ele é um documento de época. Ele é uma estrutura linguística, secundariamente. um romance não pode nascer como estrutura linguística. Tá? Porque antes de dar forma linguística, o sujeito tem que conceber a história. E a história ele vai tirar o diálogo que ele viu, o diálogo que ele imaginou. E aquilo que ele imaginou não vem em forma linguística pronta. Vem como dado da vida humana real. Está entendendo? Pode, aquilo pode sair das situações as mais variadas. Pode ser um sonho que você teve, pode ser uma notícia que você lê em jornal, pode ser alguém que você conheceu, pode ser qualquer coisa. Mas nunca nasce como estrutura linguística. E isso é o grande erro da maior parte dos estudos de literatura que se faz no Brasil, é considerar a obra como se ela tivesse nascido pronta. Como se não existisse, vamos dizer, o dado de experiência humana real por baixo dela. Então, de uma maneira totalmente alienada. É como você imaginar que um filme já nasce de celulose. Ele não nasce de celulose, nasce de algo que você viu, que você pensou, né, de um sofrimento que você tem, né, de um drama qualquer que você não consegue resolver. É aí que nasce, nasce do tecido da vida real. Então, é daí mesmo que nós temos que tirar, vamos dizer, a ordem da história. Não é isso agora? E se for um romance que nasceu com a ideia de documentar uma época? Pode acontecer isso também. Não? Você pensa, por exemplo, Salambuto nasceu como... Ele diz, bom, eu quero contar a história da guerra de Roma contra Cartago exatamente como foi. Então ele leu tudo que existia a respeito. Nenhum historiador da época sabia mais sobre isso aí do que Flaubert. Ainda assim, o que nos interessará não é a história real da guerra de Roma e Cartago, mas apenas o que Flaubert sabia dela, que está no livro. Entendeu? Se você precisar de dados externos, a coisa começou a falhar. Então é evidente que para conhecer, por exemplo, a sociedade britânica da Renascença, que é esse período, você precisa de muitas coisas além do que está no Moll Flanders. Mas para ler Moll Flanders, só precisa saber o que está no livro Moll Flanders. Não é isso? E como o romance, vamos dizer, é uma estrutura imaginativa, é com a imaginação que você tem que compreender. Não com livros de história, não com enciclopédias, etc. Tudo isso é um estudo secundário. Por exemplo, se eu sou um historiador, e às vezes me falta dados sobre a época, dado que não existe, então eu posso recorrer a um romance como documento indireto. Está entendendo? Agora, eu não sei como era na época, mas fulano viu assim, assim, assim, assim, como era um homem inteligente, consciente e tal, provavelmente não estava errado. E se você pegar 20, 30, 40 romances que mostram a coisa do mesmo jeito, então você tem um documento importante. Eu mesmo, me lembro dos meus cursos ter citado várias vezes, uma constante, por exemplo, da literatura brasileira é de que quase todos os personagens são farsantes. Todos são mentirosos, são fracos. Não é possível que com tanto romance assim, todos os escritores tenham se enganado no mesmo sentido. Então, se muitos viram assim, é provavelmente porque algo na sociedade é assim mesmo. Então, mas note bem que o interesse aí é um interesse secundário. Então, vamos dizer, qualquer obra de arte tem o interesse primário dela e tem vários interesses secundários. É isso? Então, por exemplo, se o sujeito, né, pintou uma paisagem, né, as paisagens podem nem existir mais. Quando chegar lá, vai ter um prédio. Então, o que nós estamos vendo é uma visão imaginativa daquela paisagem. Não é isso? Ele pintou tudo o que estava lá, isso é impossível pintar tudo. Né? Ele operou uma seleção. Nessa seleção, ele ainda colocou mais ênfase em certos aspectos do que em outros. Mas, por exemplo, ele enfatizou mais as cores ou as formas. Né? Eu digo, numa paisagem qualquer, a cor e a forma estão inextricavelmente ligadas. Você não pode separar, mas o pintor separa. pelo simples motivo de que ele não pode pintar a cor e a forma ao mesmo tempo. Ele tem que fazer um e depois o outro. Não é isso? Então, ele está mais interessado, vamos dizer, na cor, na forma, na ligação entre elas. Não é isso? Mais ainda, por exemplo, ele pintou a coisa como se fosse uma pura impressão visual, ou ele quis também dar a ilusão de materialidade, de peso dos objetos? Está entendendo? Ele pode querer até dar a impressão de gosto. Ele pinta a maçã para enfatizar o gosto da maçã. Pode fazer isso. Quer dizer, ele vai selecionar as coisas do jeito dele. Então o que você está vendo é uma visão imaginativa daquela paisagem. É uma interpretação que aquele camarada fez. Então, todo quadro é essencialmente isto. É uma interpretação imaginativa, visual, que alguém fez de alguma coisa. Agora, secundariamente, o quadro pode ser muita coisa. Ele pode ser, por exemplo, um documento sobre a paisagem. Mas tem que ter uma paisagem que não existe mais. Mas ela era mais ou menos assim, porque fulano pintou assim. Então, está usando a quadro como documento. Mas, além de ser documento, eu digo, bom, o sujeito pintou com as técnicas que ele conhecia. Não é isso? Então, você pode usar aquele quadro como um elemento para você estudar as técnicas de pintura que se conhecia em tal qual lugar, em tal qual época. Mas nenhum sujeito pinta um quadro para mostrar as técnicas de pintura. Não é isso? É você que está interessado na técnica de pintura. Ele está interessado na interpretação visual e imaginativa que ele fez de algo. Está entendendo? O interesse que você tem pela obra de arte, existe muitos interesses secundários. Você pode até estar preocupado no preço do quadro. Agora, esses interesses estão cada vez mais distantes do que o quadro é mesmo. Até chegar àquele ponto, né, do Andy Warhol, que dizia que, né, a perfeição, né, seria alcançada o dia que o sujeito fizesse uma obra de arte que não tivesse conteúdo nenhum, exceto o seu próprio preço. É possível chegar nesse limite? Não. É que eu vou pintar um quadro, o quadro é nada, ele não é absolutamente nada, ele só é um preço. Quer dizer, então uma tela vazia, não, a tela vazia não vale nada. Ademais, uma tela vazia não é um preço, uma tela vazia é uma tela vazia. Então, isso quer dizer que sempre existe uma perspectiva que vai no centro do objeto e uma série de perspectivas secundárias que olham para o aspecto derivado, né? Tá certo? Então, um estudo conduzido adequadamente coloca primeiro a perspectiva central e depois articula as outras, os vários campos de interesse em torno daquele. Mas quando você vai para um campo derivado, você não perde de vista, não é isso? O interesse central. Tá certo? Por exemplo, quando você, vamos supor, o sujeito que abre uma estrada, para que serve uma estrada? É para você ir de um lugar para outro. Esta é a razão de ser dela. Isso é o que ela realmente é. Mas, além disso, ela é um traçado no mapa, ela é uma obra de engenharia, ela é um orçamento que teve que ser despendido para fazer aquela porcaria, ela é uma série de problemas administrativos para pagar os funcionários, os trabalhadores que vão abrir a estrada, ela é um objeto de propaganda política, que o governador vai dizer, olha, eu fiz tal coisa, tudo isso ela é. Agora, para ela poder, para uma estrada poder servir de propaganda política para o governador que a fez, é preciso que ela seja, antes de tudo, uma estrada. E se é uma estrada que vai de parte alguma para lugar nenhum, não é isso? Como é que a gente vai anunciar, eu fiz tal coisa? Você está entendendo? Tudo no mundo tem uma perspectiva essencial, que é o que ela é, e tem uma série de perspectivas secundárias. Agora, o interesse das várias perspectivas varia de acordo com o observador, evidentemente. Não é isso? Mas o objeto tem a sua perspectiva própria. Tanto os objetos, vamos dizer, da natureza, quanto mais ainda os objetos feitos pelo ser humano, como estradas ou romãs. Então, um romance, querendo ou não, ele é um estudo das possibilidades da vida humana. o estudo imaginativo. Porque se for, por exemplo, um estudo biográfico, eu digo, bom, ele também será construído com a imaginação, mas a imaginação não está livre, ela não vai conceber esta vida de acordo com as próprias regras internas da ficção. Mas ela vai ter que se ater a documentos. Então, o biógrafo pode chegar num ponto e dizer, bom, aqui parece, pela lógica da narração, o personagem deveria ter feito isto ou aquilo. Mas quando você vai ver nos documentos, aparece que ele fez outra coisa. Está entendendo? Este problema o romancista não tem. Porque se ele achar que está mais, combina mais o personagem fazer assim o assado, o personagem fará assim o assado. Você pode até fazer um romance onde o personagem nunca faz nada. Julian Green escreveu um livro assim, chamado Epavo. Epavo são detritos que boiam na água, não tem equivalente em português, não sei. O personagem é um sujeito covarde, cagão e preguiçoso. Ele nunca decide porra nenhuma. Então, resultado, tudo na vida dele parece que vai acontecer, mas não acontece. Quem? Ah, esse eu não li. Bom, mas o sujeito pelo menos diz isto. Este personagem não. Ele não tem nem, vamos dizer, a hombridade de decidir que ele não vai decidir. Ele se esquiva, ele pula, pula fora. Né? O tempo todo. Então, o resultado, se arma um rolo, porque ele é casado com uma dona, mas ele, a dona é a cunhada. A mulher tem um amante e a cunhada é louca por ele. Tá certo? Então, fica aquele negócio todo. Ele vai comer a cunhada, não vai comer a cunhada. Vai andar. No fim, não come. E a cunhada descobre que ele é um merda e desiste. Então, olha, é impressionante, porque você fica o tempo todo grudado ali no livro e não acontece nada. Isso, vamos dizer, é uma obra-prima fora do comum. Mas esta era a especulação que ele estava fazendo. E se o personagem fosse assim, o que ia acontecer? Não é isso? Agora, e se ele fosse um biógrafo? Bom, ali ele teria que se ater não à lógica interna do personagem ou da situação, mas ao documento, mesmo que o documento provasse uma coisa que está totalmente fora da lógica. Olha, fulano não dava para ele fazer assim, e não obstante, ele fez. Está entendendo? Se você pegar a vida de Napoleão Bonaparte, a Assembleia está cercada, dentro da Revolução está tendo uma outra Revolução, os caras querem tocar fogo na Assembleia, o que, que eles fazem? Eles chamam um general para proteger a Assembleia. O que ele podia ter feito? Ele podia, claro, para fazer o serviço dele, expulsa os revoltosos e volta para casa. Podia? É o que a maior parte dos generais faria. Só que ele decidiu, não, ele disse, peraí, mas se eu estou protegendo a Assembleia, então quem manda a Assembleia sou eu. Não é assim? Então agora eu sou o chefe, porra. Ele poderia ter tido esta ideia e ela não dá certo. A maior parte dos caras que tiveram essa ideia deu errado. De vez em quando, Júlio César, a mesma coisa. Roma nomeava um general para entrar em guerra com o povo vizinho e eles tinham autoridade sobre a tropa fora da cidade. Quando ele voltava, ele abdicava da sua autoridade e entrava na cidade como um senador, como qualquer outro. Não chegou mal que Júlio César exercício, não sei quanto exército, voltou e disse, ó raios, mas aqui fora eu sou tudo, eu sou general, sou doutor, tal. Entra lá dentro, eu sou mais um. Ah, não quero não. Então vou entrar eu com o exército e nós ficamos mandando nessa coisa. E de fato fez. O outro podia ter tido a mesma ideia e dá errado. Então, mas se você é um biógrafo, meu filho, você não adianta você ir pela lógica da situação. Você tem que ir pelo que o documento te permite. Então, o trabalho de um biógrafo, de um historiador, é uma obra de imaginação, mas que tem um limite. Então, dado pelo documento ou pelo testemunho. Você não pode, você pode especular dentro daquilo. Agora, e além daquilo, você não pode. que tem um documentário, o sujeito morreu tal dia, não adianta você querer que ele faça alguma coisa no dia seguinte. Agora, no romance sempre é possível. Não tem a memória próxima do Brás Cubas, que o sujeito escreve as suas memórias depois de morto? Pode. Porque tudo depende, vamos dizer, do tipo de especulação imaginativa que você quer fazer e do grau de realidade que você quer dar para aquilo. Se você já quer, como no caso das Memórias Póstumas, mostrar toda uma situação absolutamente fantasmal, onde tudo é irrealidade e fingimento, eu digo, nada melhor do que você começar a contar a história depois de morto. Já começa com uma absurdidade inicial, né? Por que que tinha que contar a história depois de morto, hein? Porque o sujeito era tão farsante que ele só podia dizer a verdade depois de morrer, pô. Se fosse contar a história em vida, né, você poderia entrar numa contradição, mas se o sujeito é tão farsante e mentiroso, como é que ele conta as coisas assim, com esta sinceridade? Só se... Daí você teria que fazer algo acontecer, né, que transformasse o farsante e mentiroso num homem sincero. Isso acontece no São Bernardo do Graciliano Ramos, que o sujeito é um cara brutal, grosseiro pra caralho, que nunca ligou com os outros, e que de repente ele escreve um livro, tá certo? É, mostrando como ele, de certo modo, induziu a sua esposa ao suicídio e foi culpado pela morte dela. Por que que ele pode contar essa história? Porque o próprio fato acontecido, né, o levou ao arrependimento e o fez mudar. Então, ele já, quando ele escreve, ele já não é mais aquele sujeito brutal de antes. Então, se você vai escrever uma coisa, se o narrador, personagem narrador, vai contar algo que ele, enquanto personagem, não contaria, então é necessário você botar na história algo que torne possível aquilo. Então, a palavra possível é a chave de tudo na arte do romance e do teatro, né? Quer dizer, existem certas, são as premissas da narrativa. Premissas são aquilo que é dado como certo, como líquido certo, para a história poder ser possível. Não é isso? Então, se a gente começa na primeira linha, dizendo, olha, Renzo e Lúcia eram dois camponeses analfabetos, então na página 3, Renzo e Lúcia não vai aparecer escrevendo sua própria história, pô. Uma vez me perguntaram qual é o pior filme do mundo, eu esqueci o título do filme, mas era um filme que o narrador morria no meio do filme. E o filme continuava, porra. Pior que isso, nunca ninguém fez. Né? Esse negócio do troglodita que aparece de relógio Rolex, isso é brincadeira perto desse negócio aí. Agora, e se o diretor do filme, ou o autor do livro, quisesse fazer isso, vamos dizer, não por erro, mas ele quisesse usar isso como para enfatizar a absurdidade do que ele mesmo está contando. Daí daria certo, como faz Machado de Assis. Eu morri e, não obstante, eis aqui as minhas memórias. Pensando bem, é o mesmo problema que tem no filme, tem no Memórias Próximas das Cubas. Mas por que que num caso é um erro brutal e no outro é uma obra-prima? Porque num, a absurdidade é o assunto. E no outro, a absurdidade é o próprio filme. Existe um outro filme também, que é o Sunset Boulevard, um filme do Billy Wilder, em que ele faz a mesma coisa da memória próximas das coisas. Aparece um cadáver boiando na piscina, né, e o narrador dizendo, olha, esse aí sou eu. Quer saber como é que eu terminei assim? Pá, pá, pá, pá, pá. É isso. Oi. Olha, eu já disse tanta coisa, eu estou indo direto, que acho que vale mais a pena mais meia hora e 20 minutos. Né? Vamos direto, né? Se você fizer um intervalo, daí depois eu vou falar mais outro tanto. Alguma dúvida? Agora, todo e qualquer estudo desse tipo, quer dizer, o objeto dele é a vida humana real. Agora, até quanto você aguenta ter consciência da vida humana real? Tem hora que você não aguenta mais. Então, o que você faz? Você pega e você cria um efeito de distanciamento postiço do objeto. Então, você começa a estudar aspas, a sociedade da época, a estrutura linguística, etc. E assim vai. Bom, esse é um problema, porque é o seguinte, algum sexo todo mundo tem. Não é isso? Né? Os personagens todos, né? A algum sexo eles devem pertencer necessariamente. Então, a sexualidade estará sempre presente, assim como estará presente, por exemplo, a cabeça dos personagens. Você, em toda a literatura universal, você não encontrará um personagem que não tivesse cabeça. Não é isso? Então, qualquer obra poderá ser estudada sob este ponto de vista, porque esse ponto de vista não significa absolutamente nada. Não é assim? Por exemplo, todos os personagens têm um corpo. Então você poderia estudar pela anatomia do personagem. O que você vai descobrir com isso? É nada. Porque o problema é saber se este assunto estava dentro do drama do qual se trata ou não. Ou se é um ponto de vista que você está acrescentando lá. Nesse problema, você não vai poder estudar Madame Bovary sem referência à sexualidade, sem sombra de dúvida. Porque está no centro da trama, mas em outros casos está tão periférico que... Né? Você pega, por exemplo, sei lá... Vocês assistiram Tempos Modernos, né? Do Charles Chaplin, né? Então, é a história de um operário perante a máquina, né? Então, eu disse, bom, vai ser muito difícil você ver isso aí do ponto de vista sexual, porque não tem nada a ver com a história, mas algum sexo o personagem tinha. Então, você pode forçar para ver por esse lado. Mas com isso você pode entrar num negócio pseudo-profundo, numa especulação perfeitamente idiota, que vai te levar a léguas do problema, e que no fim você vai estar falando de você mesmo. É isso? É uma coisa projetiva, um delírio projetivo. Tem aquela história do sujeito que estava fazendo teste de rochas, que é o teste das manchas. Quero mostrar uma mancha, perguntar o que é isso aqui. Quando dizia mulher pelada, de outro, o que é isso aqui? Mulher pelada, o que é isso aqui? Mulher pelada. Aí o médico falou: pô, meu, você está grave, está com uma tremenda obsessão. Aí disse: eu? Ao contrário, você que fica me mostrando figurinha de sacanagem. Então, muitos estudos, né? Vamos dizer, refletem apenas a obsessão do estudioso sobre algum ponto de vista que lhe diz respeito, mas que não diz respeito à obra. Por exemplo, no caso, se pegar a obra do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, em que tem um sujeito mata o pai. Mas o Dr. Freud estudou esse negócio e achou que isso é porque o pai do Dostoiévski tinha sido assassinado. Então já chegou, por exemplo, o Dostoiévski tinha um complexo de Édipo, e que se sentiu culpado do assassinato do pai, né? E por causa disso ficou epilético, não sei o que, não sei o que, e depois botou isso no romance. Né? Essa interpretação correu o mundo. Todo mundo, ficou tão popular que todo mundo repete isso. Acontece, só tem um pequeno detalhe. Dostoiévski só ficou sabendo do assassinato do pai quando ele tinha 28 anos. E ele era epilético desde muito antes. Então, dançou. Quando você vai ver, bom, ele se sentiu alguma culpa pelo negócio do assassinato do pai, mas não tinha nada a ver com o complexo de Édipo. tinha que ver que o pai dele vivia mandando dinheiro para ele. O pai estava com dificuldades e ele vivendo na cidade, na academia militar, e querendo levar uma vida de príncipe para não passar vergonha na frente dos amigos. Então extorquia o pai, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Com complexo de ético, sem complexo de ético, você vai ter. Então, quer dizer que o arrependimento dos três, a culpa que ele carregava com relação ao pai, foi uma culpa que apareceu na idade madura e por motivo real. Ele estava sacaneando o pai mesmo, não é aquela história do garoto que, ah, não, eu vou matar meu pai porque ele come minha mãe. Isso é ridículo, né? Isso, uma coisa era um delírio infantil, outra coisa é uma culpa real. Então, quer dizer, o que o Dr. Freud fez? Ele pegou, jogou em cima do romance do Dostoiévski as suas próprias preocupações. Existem muitas interpretações loucas. As interpretações do Freud, praticamente todas as obras de arte que ele leu, são todas assim, é tudo inventado. Quando você vai ver, não tem nada, nada, nada, nada que ver. O negócio do próprio Édipo, do Sófocles. Édipo não tinha complexo de Édipo. O personagem Édipo não tinha complexo de Édipo nenhum, porra. Porque ele comeu a mãe mesmo e ele matou o pai mesmo. Só que ele não sabia que a mãe era mãe, porra. Ele não sabia que o pai era o pai. Então, como é que você vai ver aí, vamos dizer, um complexo psicológico? Não, essa é uma situação muito mais grave do que um complexo psicológico. É uma espécie de injustiça do destino. O cara foi, de certo modo, enganado pelo destino. Se coloca aquela coroa à sua disposição para ele seduzir, aí se coloca num antagonismo com um cara que ele não sabe que é o pai dele. É um problema, pensando bem, muito mais terrificante do que qualquer complexo de Édipo. Você pode fazer isso, você pode, vamos dizer, se você cria uma teoria científica sobre a sociedade humana, sobre a história, etc., assim, você pode usar as obras literárias como documentos. Sabendo, porém, que você está deslocando o eixo de interesse dela para algo que pode não estar no centro dela. Então, aquilo vale, por exemplo, se você quiser, o René Girard faz isso. Ele tem lá a teoria do bode expiatório, e ele usa, a documentação dele é todinha literária, são as obras de arte literária. Tá certo? Porém, até que ponto isto serve como interpretação dessas obras? Digo, não serve. Serve como documento. Então, por exemplo, ele mostra, esse negócio esse elemento da inveja. Tudo bom. Então, você vai estudar a presença do elemento inveja, onde quer que esteja, nas instituições, nos ritos, nos costumes e nas obras literárias. Mas isso não quer dizer que todas as obras literárias que foram escritas eram a respeito da inveja, pô. Se ele partisse para isso, então deixa de ser uma teoria antropológica e passa a ser uma loucura. Não é marxista e freudiano faz isso, porque eles não admitem que o ponto de vista deles é limitado. Pois, você procurar o conflito de classe, eu digo, bom, sempre vai haver, sempre tem um cara mais pobre, mais rico, alguma classe social todo mundo pertence. Não é isso? Mas não quer dizer que as obras sejam sobre a luta de classe. Pô, a luta de classe aparece lá. Pronto, como aparece, é um negócio, por exemplo, todo personagem tinha pé. Isso não quer dizer que seja. Em todo lugar vai aparecer um personagem andando de um lugar para o outro. Mesmo que seja dentro do seu próprio quarto. O personagem mesmo se desloca, o Xavier de Mestre, viagens em torno do meu quarto. Até esse anda, porra. Né? Mas isso não quer dizer que todas as obras literárias sejam sobre o movimento. Então, tem coisas que, vamos dizer, por fazer parte da estrutura da vida humana, estão presentes em tudo quanto é lugar. Então, se você procurar provas de que aquilo está lá, sempre estará lá, porra. Não, não tem como não estar. Como é? Ah, tá, não está certo. Não, mas a falta de cabeça é também uma referência à cabeça. É isso? E o pé também. A falta de pé é uma referência ao pé. Está vendo como o romance é sobre o pé? Então, é claro que esse tipo de enfoque reflete uma obsessão. Opção monomaníaca, o cara está interessado naquilo, então ele, né, vê figurinha de sacanagem em tudo, ele vê luta de classe em tudo. E evidentemente para onde ele olhar aquilo vai estar presente. Quer dizer, mas é um engano tão primário que eu chego a ficar perplexo que as pessoas não percebam isso. Por exemplo, se disser, bom, vamos aqui uma interpretação marxista das obras de Shakespeare. Mas, bom, todos os personagens de Shakespeare pertencem necessariamente a alguma classe social. Que algum tipo de relação tem com as outras classes sociais. Não é possível, não é isso? Que isso esteja ausente. Então, mas não quer dizer que as peças sejam sobre isso. Não, isso está lá, mas não é sobre isso. Agora, tem obras que são sobre isso. Não é isso? Quer pegar o Germinal de Emile Zola, que você comprou outro dia. E é um romance sobre a luta de classes, tal como Emile Zola havia. Isso é possível. Agora, só existe, de todas as interpretações, só existe uma que é legítima em si, né? Que é interpretar a obra nos termos daquilo que ela pretende ser. Você sempre pode, quando você conversa com qualquer pessoa, ela vem te falar de algum assunto que está no foco de atenção dela. Não é isso? Mas você pode prestar atenção em algo que não é o foco de atenção dela. A mulher está lá tentando explicar que ela, sei lá, está com problemas, etc. E você está olhando as pernas da dona e dizendo, ah, que mulher gostosa. Não pode? Mas aí deu o quê? Deu um paralaxe, desvio de eixo. Ela está falando uma coisa e está prestando atenção em outra. Você vai entender o que ela diz? Não. Então, quer dizer, a comunicação só se efetua quando o eixo da atenção do ouvinte vai no eixo de atenção do falante, meu Deus do céu. Isso não quer dizer que os outros aspectos você desprezará, mas você vai articulá-los em torno daquele. Não é isso? Isso quer dizer que aquela mulher, além dela estar com esse problema, assim, também é uma mulher gostosa, etc, etc. Né? E uma outra que pode estar com o mesmo problema, é uma feiosa, escrota, mocreia. Então. Né? Mas não era disso que elas estavam falando, né? Não é assim? Também ela pode estar querendo mostrar as pernas para você, né? E você está preocupado com outra coisa, pô. Não é isso? Está lá mostrando as pernas, você pensa, não, essa aí só quer meu dinheiro. Não era disso que ela estava falando. Então, se isso acontece até no diálogo entre seres humanos, você imagina no diálogo cultural, em confronto com obras e documentos de outras épocas. Está dando para entender? Essa baixinha está entendendo? Não tenha a menor dúvida. Ou seja, é uma atitude sintética, não analítica. Não é nem sintético, nem analítico, na verdade. Porque é o seguinte, eu entendi o que você quis dizer, as palavras aqui não estão muito exatas. Porque se você fala síntese, síntese é entre elementos que já estão separados. É isso? Então, síntese e análise são duas coisas que sempre vêm juntas. Agora, quando você tem, vamos dizer, uma espécie de visão total inicial, não é nem sintético nem analítico. Entendeu? Quer dizer, você tem um centro e esse, um centro de atenção e em torno desse centro a coisa se articula. Se o seu centro de atenção coincide com o centro daquele que está falando com você, ótimo. Eu estou dando aula aqui, o sujeito, em vez de estar prestando atenção no que eu estou falando, está prestando atenção em como o sujeito está vestido, no tom de voz dele, pode por milhões de coisas. Mas daí, de fato, não há comunicação. Então, na leitura do romance, na peça, etc, etc, o negócio é primeiro você tentar estabelecer a comunicação. O resto, bom, o resto vem depois. Agora, os convites para você desviar a atenção são inúmeros. Porque como você está lidando com uma história que é uma especulação sobre possibilidade da vida humana, ele está falando de alguma coisa que é muito grave, pensando bem, que diz respeito a você. É o famoso negócio latim, DT, fábula narrata. A história que está contada aqui é sua, a fábula é a teu respeito. Tá certo? Então, para entender isso, você precisa estar numa atitude de abertura do próprio coração. Uma atitude de sinceridade. É isso? Acontece que esta atitude, ela cria uma tensão, um nervosismo. É isso? E você pode tentar aliviar essa tensão baixando a qualidade da sua atenção só para os seus aspectos, vamos dizer, lógicos ou verbais, para você sentir que você saiu da história, que aquilo não é mais a teu respeito, que agora é uma situação, uma tranquila situação de laboratório. Agora você está lá, né, estudando ratinho ou fazendo uma equação. Quer dizer, você corta o fio que te liga à situação real. Daí é evidente que você não está entendendo mais nada. Oi. Certamente, certamente. Qualquer obra de ficção, ela é sempre, ela pode ser muitas coisas, mas tem algo que ela é necessariamente. Ela é uma especulação imaginativa em torno das possibilidades da vida humana. Agora, como existem muitos meios narrativos diferentes, um deles, o teatro, você não vai usar só papel, você vai usar seres humanos que estão representando, tem o cinema, não é isso? Tem história em quadrinhos. Então, quer dizer, eu estou falando da obra narrativa, de modo geral, não é isso? Ficcional. Não importando muito o meio material que ela se utiliza. O sujeito pode, por exemplo, ele podia ter querido fazer um filme, mas não tinha dinheiro para fazer um filme, ele escreveu um romance, pô. Na esperança de conseguir dinheiro, para fazer o filme. Eu digo, e daí a estrutura ficcional é a mesma. Então, existem milhões de maneiras de você fugir do assunto nesse sentido. E você cria um outro assunto paralelo, que lhe interessa muito, não é isso? Então, por exemplo, você pode até fugir do assunto lendo obras de história, de ciência histórica. Você pega várias obras que tratam, por exemplo, da Revolução Francesa, e você vai comparar a estrutura narrativa delas, né? Os conceitos e bases que o sujeito está usando, e não tem nenhuma referência ao fato mesmo da Revolução Francesa. Pode fazer. Existem muitos estudos assim. Só que esses estudos, eles são como se fossem imagens mortuárias, onde você escapa da tensão da vida real e vai para um outro domínio onde as coisas parecem estar mais tranquilas. Só que esse é o caminho do emburrecimento. Você vai fazer uma coisa enormemente complicada, muito elegante, mas que não tem nada a ver com nada. Não há arte de modo geral, não. Não, porque existem obras de arte que não são especulações sobre as possibilidades da vida humana. A arquitetura, por exemplo, não é isso. o estatuário, ou a própria pintura. Não podia ter uma poesia. É, não, é sim. É. Só que é considerar, vamos dizer, é, na poesia, a coisa é considerada não de maneira necessariamente narrativa. E você tem o gênero lírico, que não é narrativo, é um momento. Né? É uma impressão que uma alma teve. Mas a poesia também pode servir para outras coisas. Mas o gênero ficcional, narrativo, é sempre assim. Agora, pelo que a pintura pode, vamos dizer, ilustrar conhecimentos de ordem completamente diferente. Através de símbolos, de alusões indiretas, pode fazer milhões de coisas. Eu não partiria com uma definição geral, não. Eu estou aqui no gênero narrativo. Né? Eu acho até que você definir literatura já é impossível, porque literatura é tudo quanto se escreve. Mas dentro dela você pode definir gêneros. Se você pegar a crítica da razão pura, não é literatura, está claro, foi escrita. Né? Kant faz parte da literatura alemã, faz. Então esse conceito de literatura é um conceito muito plástico, né? Que nem vale a pena você mexer muito com ele, mas... Um gênero narrativo dá para saber o que é o que conta alguma história. Agora, você pode ter um gênero narrativo que ilustra não possibilidades reais dos seres humanos, mas possibilidades hipotéticas de tipo puramente lógico. Como, por exemplo, quando você pega, às vezes, contos de Voltaire, de modo geral. Nenhum conto de Voltaire conta nada que possa realmente acontecer a alguma pessoa. Mas ele inventa uma possibilidade lógica, né, e a desmembra através de alegorias, isso é, de situações narradas que são apenas exemplificação daquela possibilidade lógica. Geralmente se usa isso como quando você quer usar a literatura como meio de transmissão de ideias ou de polêmica. Então você vai dar uma aparente materialidade ficcional a situações que não tratam de seres humanos reais, mas de tipos construídos conceitualmente. Então ali, vamos dizer, a atitude do leitor é puramente intelectual, não é existencial, não é viva, não é permanente, não existe envolvimento pessoal. Aquilo é como se fosse apenas uma especulação lógica. Por exemplo, você pega as cartas persas de Montesquieu. São cartas que são trocadas entre nobres persas, entre o guarda do harém, entre as mulheres do fulano. É tudo aquilo inventado. Inventado, não no sentido ficcional, mas no sentido lógico. Ou seja, são tipos que esquematicamente, né, representariam atitudes possíveis. Por exemplo, é a pergunta que ele faz, bom, como que um persa veria a cidade de Paris, por exemplo? Não, eu digo, peraí, qual persa? Não é isso? Se você tentar imaginar isso como uma situação de um personagem de carne e osso, né, a reação do cara seria muito complexa. Mas se você pegar um persa esquemático, né, que é apenas o sujeito que olha aquilo com estranheza, bom, então você vai ter mais ou menos as cartas persas de Montesquieu. Então ele vai fazer que tudo que para um parisiense parecer natural, para o persa parecesse estranhíssimo e vice-versa. Então é uma estrutura meramente lógica, na verdade. Não é um personagem verdadeiro, não é um personagem tridimensional, ele é bidimensional, ele tem apenas a sua, ele corresponde com a sua definição lógica, o que não acontece em nenhum personagem real. Quer dizer, o personagem desse tipo de alegorias, ele não tem contradição interna, só tem contradição externa. Mas qualquer personagem da narrativa real, você pode mesmo ver. Simplesinho, Mal Flanders. Ela já tem contradição nela desde a primeira página. Ela já começa querendo ser o que ela não é. Não é isso? Ela é uma pobrezinha, mas ela já imagina que ela é não sei o quê. E quando ela se transforma em não sei o quê, ela não se transforma completamente, porque sobrou um pé na vida anterior dela, não é assim? Então, qualquer personagem é cheio de contradição, como todo ser humano real é cheio de contradição. Então, personagem é uma coisa, tipo é outra. Você vai querer, e estereótipo é um tipo ainda mais simplificado. Então, por exemplo, os contos de Voltaire, então, são muito, todos muito interessantes, mas não tem um único ser humano de carne e osso ali. Então, não é propriamente obra ficcional, é uma ilustração ficcional de ideias. Então funciona mais ou menos como se fosse piada. Caricatura. Mas você pode fazer a caricatura tridimensional também. Personagens que são caricaturais, mas que têm densidade real. Quando você lê o processo do Kafka, a situação é extremamente simplificada. E o personagem, você não fica sabendo nada, nada, nada da psicologia dele. Ele é apenas o sujeito que foi colocado numa situação incompreensível. Poderia ser qualquer um de nós. E, no entanto, não é uma situação, como é que se diz, estereotipado. Ela tem densidade real. Porque a situação tem contradição. Tanto que o personagem, o Joseph K., que é acusado de algum crime, que ele não sabe qual é. Para ser puro, ele não sabe quem. Tem momentos em que ele mesmo se sente culpado. Então, como é que é isso? Ele está inocente, foi acusado, nem sabe do que, como é que ele pode estar culpado? Então, ele tem a contradição. A contradição é a marca do personagem real. Contradição, tensão. E se isso é a marca do personagem real, bom, então isso quer dizer que a atitude do leitor também tem que ser de tensão. E é essa tensão que vai ser a marca da consciência. E esse estudo, vamos dizer, esse tipo de estudo, ou ele é um treinamento da consciência, para que ela seja capaz de abarcar extensão cada vez maior de dados, cada vez mais complexo, ou então é uma brincadeira universitária. Mas o que eu estou dizendo aqui está a tantas léguas da preocupação de qualquer ensino universitário no Brasil no momento, que eu nem sei se entenderiam do que eu estou falando. Isso aqui, que eu estou dizendo, até os anos 60, 70, ainda seria facilmente compreendido em qualquer meio universitário, hoje não dá mais. Claro que estudos que não implicam, vamos dizer, essa tensão de consciência, mas implicam apenas QI, essa capacidade combinatória, tal, pode ser feito por pessoa independentemente do grau de consciência e de maturidade dela. pessoas naturalmente pueris podem fazer esse estudo e fazer até bem feito. Porque, quer dizer, habilidades parciais é uma coisa, né? E consistência da personalidade é outra. Habilidade parcial, por exemplo, um mongoloide pode ter, tem um mongoloide prodígio que toca barra, ou faz cálculo. Isso não o torna menos burro. A verdadeira educação, ela visa o quê? Ao indivíduo real. Mas como, vamos dizer, sujeito de seus atos, né? Consciente, moralmente responsável, eventualmente culpado por seus atos. Mas então não tem educação possível sem a ideia da responsabilidade, da culpa e sem essa tensão de consciência que eu estou falando. Bem, acho que por hoje deu, né? Não existe inteligência. Não pode haver inteligência artificial porque o computador não é moralmente imputável. Pode ter processo, mas não inteligência. É. Pode ter imitação de mecanismos da inteligência, mas não é inteligência computacional.